Pode acreditar, eu me sinto culpado de não poder te alertar e sofrer calado, sufocado pela boca e pela mente vazia. Trazia a morte para dentro de si e não sabia. Dia a dia foi assim, eu te acompanhei. Cada minuto só eu sei o que eu passei. Tentei muito, é claro que ainda tento. Eu preciso, faço de tudo pra te ver vivendo. Mesmo vendo e sendo só questão de tempo. Morrer é só o fim do sofrimento. É muito lento e doloroso, sufoco não passa. É, ele mudou muito deitado nesta maca, hein. Estou de cara como era e como tá agora. Passou de um homem forte a dependente 24 horas, hora. Começou muito cedo por incentivo. Cigarro esteve ao seu lado. Pra você inofensivo, para mim insuportável. É lamentável, me jogava fumaça como se eu fosse obrigado a aguentar a palhaçada. Tranquilo só quando eu estava dormindo. Algumas poucas horas de ar puro e limpo, indo e vindo. Só que bem mais esforçado, ficou mais pesado com o tráfico dos tragos. Literalmente embaçado, diferente de antes, quando eu era mais importante do que o free na estante. Você teimoso sozinho, temia o espelho. Quem não fumava e te via, te dava conselho. Hoje me falta ar e não dá mais pra manter. O meu ritmo é constante, é vontade de viver. Com os erros se aprende o certo é errado. Me diz então que se aprende fumando cigarro. Gostoso, suave, mas não impedi os danos. Veja só, meu querido, como eu me encontro. Hoje me vejo frágil, sem ar no pulmão. Respirando por aparelhos, bate fraco o coração. Tô lutando como nunca pra me manter vivo. Trocaria minha riqueza se caso eu fosse rico. Da boca ao esôfago tudo é atingido. Mas nunca pensei que fosse acontecer comigo. Encontrei a maneira de antecipar a minha morte. Logo eu que sempre me julguei o forte. Fui vítima do maior assassino da história. Mas o que ele enterra e assina agora? Analiso os números, mais de 1 milhão por ano. E quando tava com saúde, minha cova fui cavando. Perdi 14 anos fumando maço por dia. Não sou eu que tô falando, eu li as estatísticas. Tarde demais, mas me encontro em estado terminal. Só por um milagre minha mãe não vai ver o meu funeral. Fui em transe pro extermínio, maldita fumaça que me fascinou e decretou a minha desgraça. Me causou dependência, me trouxe à falência, comprometeu sobrevivência, promoveu minha decadência. Eu em cima dessa maca, sensação de impotência. E o câncer me atingiu na sequência.